ação, família BL com função. Tipo enxame louco, e demorou mesmo, cê tá ligado? Tem que ser na União, pra todo mundo chegar. Porto Alegre, Nova York, cê tá ligado? Carapicuíba, Itapevi, todas as quebradas, norte, sul, leste, oeste. Demorou, é o rap, pelo rap. Vamos que vamos, lado a lado, tamo junto, irmão. Certo então, um pelo outro na União. Sempre é bom, é RHK, unindo a força da zona oeste de São Paulo, é o rap sem desandar. Vamos que vamos, lado a lado, tamo junto, irmão. Certo então, um pelo outro na União. Sempre é bom, é RHK, unindo a força da zona oeste de São Paulo, é o rap sem desandar. É a pampa, sempre de boa, vale a pena, rapá. Sem vacilar, ligeiro e esperto, sem desandar. É a cara e sei que é bom, falo isso com muita franqueza. Salve firmeza, RHK. Joia, cê firmão, né? Permaneça em pé, não perca fé. É o que diz o nego Coé. É assim que é, é a corrente da favela. Os guerreiros sempre de boa, a vila representou. E nunca vai ter boi, Jardim Maristela é vários que curte o rap, tá sempre lado a lado. É sempre legal, um pelo outro, né? Vai na fé, acontece firmex, né? Vamos que vamos, lado a lado, tamo junto, irmão. Certo então, um pelo outro na união. Sempre é bom, é RHK unindo a força. De São Paulo a Porto Alegre é o rap sem desandar. Vamos que vamos, lado a lado, tamo junto, irmão. Certo então, um pelo outro na união. Sempre é bom, é RHK unindo a força. De São Paulo a Porto Alegre é o rap sem desandar. Então, convocação, parte pra ação. Rap do bom, por que não? É só pra quem é, não zoião. Faça conexão. Os irmãos do função, o RHK, vem pra cá, escuta já. Algo que veio pra virar, pra somar, sem desanimar. Vamos atacar aqueles que não querem, não permite, não nos deixa sonhar. A bomba vai estourar, boom. Oh, que tiver periferia, somos um só. Vamos alcançar, resgatar os de cá, os de lá, sem pagar pra tocar. Que se foda essa historinha de jabá. Salve da PV, com respeito, vulgo Nitro G. Tamo junto, DJ Cia. Rap brasileiro é uma grande família. O que há em Carapicuíba, minha voz vem registrar. Pra sempre vou lembrar, de coração a parte, com função RHK. Vamos que vamos, lado a lado, tamo junto, irmão. Certo então, um pelo outro na união. Sempre é bom, é RHK unindo a força. De São Paulo a Nova York, é o rap sem desandar. Vamos que vamos, lado a lado, tamo junto, irmão. Certo então, um pelo outro na união. Sempre é bom, é RHK unindo a força. De São Paulo a Nova York, é o rap sem desandar. Que louco é que passa, cheguei com toda mi raça, ha, concretizar la fuerza. Somos pocos pero locos, pensan pa Nueva York, que sí que es mejor. Unir la conexión, la voz de Keto, despierta, es una alerta. RHK, Nitro, DJ Cia, que vino a representar. Respeto y humildad, la unión que nos guía. Hace expresar, revolucionar, persisto, resisto, no es un destino. Registro, asino, Kiko Latino, yo hablo lo que veo. Enfrento lo más feo, pero... tienes un deseo, contesto al gobierno, estoy como un parcero, pero tienes un deseo, dime, inside the society deeply, vámonos unir, vamos que vamos.